Yeah. Objetos não identificados. Cuidado pra não ser abduzido, yeah. Motherfucker. Luzes, objetos estranhos se aproximam. Eu tento entender a língua, o medo me contamina. Semelhante ao sonho que eu tive ontem, estranho, onde seres de outro plano estavam se comunicando. Não sei porque não me espanto com esses acontecimentos, que pra muitos é duvidoso, mas eu sempre compreendo. É muita prepotência achar que estamos sozinhos nesse universo que concentra a vastidão do infinito. Galáxias que nunca foram exploradas escondem um mistério que pode mudar a trajetória do homem. Fico pensando como vai ser quando mesmo descobrir que não é tão importante e não tão inteligente assim. A lei da gravidade por eles eliminadas, as rochas transportadas a distâncias ignoradas. A lâmpada acesa a vários metros de profundidade, eles tentaram recriar, mas falharam na atividade. Stonehenge até hoje não decifrada, como foi feito o transporte daquelas rochas tão pesadas. Pirâmides alinhadas com aquela constelação, como foi feito o cálculo pra terminar na precisão. Metais encontrados nas estátuas desenhadas, cravadas na rocha enterrada na tumba sagrada. Rod Pacal, meu mestre, aqui eu tenho um grande apreço, ainda vou te visitar, esse é o meu maior desejo. Agência DNA, está na inteligência alienígena. Desde Deus até os orientais, não indígena. Visitar a Terra e foi considerado Deus da Luz. Distorcidas histórias cujo nome é Jesus. Tem certeza que tudo isso não te atinge? Tente decifrar o enigma da Esfinge. Pirâmides do Egito, desenhos exorbitantes, mais que provas raras, isso são puros diamantes. Vidas inteligentes em todo o universo são evidências concretas, por isso eu protesto. Influenciar a nossa cultura em tempos antigos, pensamentos religiosos transformam em um inimigo. No Peru existe grandes estrelas e alongados, onde que deixaram estudiosos meramente espantados. Os cinzas também passaram pela terra, antigas civilizações transformando em uma nova era. Os antigos têm conhecimento de movimentos celestes, conheceu do norte ao sul, oeste ao leste. Matemáticas precisas que nunca foram explicadas, que deixam através de anos a mente atormentada. O fuzilóvis também vive no fundo do mar. É uma história longa, difícil de explicar, mas é preciso pesquisar para ver as possibilidades, em busca de conhecimento, em busca da verdade. Yeah, Cotardes. Traz essas cotades espalhando informações através de naves identificadas com nossos corações.